passe esse aperto, ou se falta de dinheiro. Horário de vida, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito. Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro. Horário de vivo, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito.